Esta é a edição zero desta coisa. Não sei bem como definir esta coisa. É uma coisa que vai acontecer. E esta é a edição zero dessa coisa. Ou seja, dizer que é a edição zero tira logo responsabilidades. Isto é só a edição zero, não tem que ser uma coisa espetacular. Querias dizer alguma coisa? Estou a gravar isto com a minha mulher. Dentro da banheira. Dentro da banheira, é verdade. Eu achei que este poderia ser o sítio com a melhor acústica da casa. E eu vou fazer isto com os meus próprios meios. A ideia é precisamente essa, é fazer isto com os meus meios, não utilizar os meios de ninguém, ser uma coisa bem pessoal e em que eu não revele dependência. É mais pessoal que a casa de banho. Sim, tem esse lado. É eu, com o meu telemóvel, procurar um sítio da minha casa onde haja uma boa acústica, e se há casais que vão para dentro da banheira para melhorar a vida sexual, nós vamos para dentro da banheira para eu gravar uma parvuça. Não deixa de ser. É a cara do nosso casamento. E acho que no fundo é bonito, não é? Sim. Não concordas com concordo, isso? Concordo. Outra coisa que eu quero deixar é mal um tipo da rádio estar a dizer que é pena isto não ter imagem, porque gostei bastante da... Até está aqui a criar-se um clima. Não há clima. Gostei da cara que fizeste, sabes? Gostei não dessa expressão. Enfim, este podcast, isto não é mesmo podcast, esta coisa está a sair na sexta-feira, a uma sexta-feira. Eu acho que pode ser um bom dia para começar um projeto, sexta-feira. Ninguém começa coisas já sexta-feira. Okay. É verdade, o fim de semana... Tens de começar à sexta. As pessoas começam o fim de semana à sexta-feira. O fim de semana começa à sexta-feira, mas de resto, projetos... E eu não quero estar preso àquela ideia de que a pessoa tem que procurar o dia perfeito para as coisas. Sim, mas é um bocado presunçoso da tua parte começares. Agora a partinha começa a arrasar-te. É um bocado presunçoso da tua parte teres um programa à sexta-feira, porque tu achas que depois de uma semana intensa de trabalho as pessoas vão chegar a casa, querer relaxar e ouvir o teu programa. Sim, tens razão, mas eu quero fazer... A parte em que tu achas que o meu comentário não foi bom. A minha teoria... Não foi suficiente para a tua apresentação. Calma, a minha teoria é não ficar demasiado preso e não criar demasiadas expectativas e ser despretencioso em relação a isto, ou seja, fazer isto... Mas eu terias de tirar a sorte. Como um padeiro faz pãezinhos. Isto é o meu pãezinho de hoje, eu vou começar a fazer pãezinho? Os pãezinhos. Um pãezinho. Ou um pãozinho, como é que se diz? É pãozinho. Pãozinho. Eu acho que é pãozinho. O plural de pão... É pães, não é pão. O diminutivo de pão. E o diminutivo do plural de pão. Pãezinhos. Mas tu disseste pãezinho. Foi. Um pãezinho. Enfim, sabes porquê? Eu também quero me livrar daquela ditadura de ter que começar a uma segunda às 9 da noite, altura de maior audiência no Facebook, porque eu... Não, acho que a hora de ponta do Facebook é domingo à noite. Domingo à noite, achas? Acho que é quando há mais gente no Facebook. Não sei. O que eu sei é que eu passei a adolescência... Eu era gordo na adolescência. Estás sempre a dizer isso? E passei a adolescência toda a dizer... A dieta vem na segunda-feira. Aquela coisa da dieta vem na segunda-feira. Não, amanhã é que vou deixar. Mas amanhã é que eu vou deixar de comer. Quando é que... A que dia começaste a tua dieta? Quando decidiste que não querias mais ser gordo? Para... Não me lembro. Não lá está. Mais, não me lembro. Para não sofrer mais de amor. Não me lembro, mas é precisamente por isso. Por eu não me lembrar, isso não foi importante. Okay. Se eu não me lembro do dia, é porque o dia não foi importante. Foi simplesmente o dia em que eu escolhi deixar de ser gordo. Exato. Vamos sair da banheira. Vamos sair da banheira. Acompanhem. Onda morna. Tu vais aparecer mais vezes nisto. Gravámos 4 minutos, ninguém vai ter paciência para isto. Mas na internet tudo é possível.